Porra. E a felicidade você é o seu próprio nariz. Você é a vida do mundo. E você pode se ver aqui. E agora é o dono do seu nariz. Mostra a vida do mundo. E você pode se ver aqui. E agora é o dono do seu nariz. Olha, eu tenho aqui no mundo. Olha, eu tenho aqui no mundo. E agora é o dono do seu nariz. O dono do seu nariz. E agora é o dono do seu nariz.